tem jeito, bora! Bora, bora, bora! Marito vence. Ah, moleque! É o baile do Patrese. Tarde, garoto. Para Lenan. E toma na batida, o baile, o baile, o baile. Baile do Patrese. É bagulho doido. Só na manha. E aí, motora malucão? Cê é meu garoto, meu irmão. Encontrar alguém. E o Betinho, playboy? Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. O John do Siena também. O mãozinha. Todo mundo aqui na área, meu irmão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. E aí, Lurian. Homem do mal. O Robert e o Frank. O Harris também. Aí, Vegas. Todo mundo. Sim, tô na mão, pode ir. Vai liberar. Meu amor, toca DJ Brás, detona pra valer. Faz essa galera delirar e enlouquecer. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo. O louro da cabanagem e a sua primeira dama, Natália. Aqui comigo, um abraço, beijão. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo. Bora, Marrombim. A verdade que eu sou. E aí, Quinho? Você, o jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe. E o que? E o que? O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de bem e de eu. Sou e de Elso. Vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. E aniversário da Paula hoje também. Parabéns, Paula. Felicidade. Beijão pra você, Paula. Vão tocar seu coração. Sinta esse amor. Olha que presença da Selma. É a Selma. Quem canta o Pará. Um show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. baile do Patrese. Aí, roubou o quê? Aqui, ó. Agora de consertou, vai. Não para. Roubou o quê? Mim. É tipo roubou. Está me filmando. Eu acho que ela está afim. Segura! Olha o filho. Filho do Breno Brasil. Desgraçado. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. Vai ser assim, ó. Com certeza vai se ligar. E o quê? Aqui no Baile do Patrese. Patrese, Patrese. Pelo jeito do seu jeito. Meu parceiro Caraquinha também. Aqui comigo, nosso Caraquinha. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas aqui na lambada. Então vem, então vem. E o quê? Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ. Como você, aqui vindo de mim. Na manha. E aí, burra? Pra cima, moleque. Meu amor me faz. Bora, burra, vamos lá. O Paulo Caixa Baixa, a primeira dama. A Yane também. Olha o Paulo, moleque. Brincar, manda essa indicação. O Breno também. O Potter. E aí, Potter? É do jeito que tu gosta. E o quê? E o quê? É o teu amor que eu preciso para ser feliz. É de Dilmar a razão de me fazer sonhar. Então bate! Bate forte aqui. E me faz sentir. Só ouvir. Isso aqui é a famosa. É a famosa, famosa música de motel, papai. É batizado. E o Potter gosta. Bora, Malu, bora, japonês do uísque. Galera do uísque, te seguro. E o quê? Família Pantanal também, aqui presente com a gente. Aí, Danielzinho, vamos lá. F47, aí mascote da família Peach da Cabanás, todo mundo aqui, ó. Agora eu sei porque ele é rei. Olha o Renatinho da TF. Dá valor, segura. Ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. A tribo vem pro Tupinambá. E o quê? Prêmio terra do. Olha, Clis. Cancelo, viu? Olha isso. E o quê? DJ Dino, no andar sonoro. DJ Dino, vai pra cima. do Açaí, galera de Coraci. Um abraço, um abraço. Cê tá no gigante, meu irmão. Gigante Crocodilo Prime. Crocodila demais, demais, demais. E bota na batida, na batida, na batida agora. Baile do Patrese é bagulho doido. Vai! Um abraço também ao Netinho de GDK. E aí, Netinho? Aquele abraço a você, moleque. Cê tá no baile. Cê tá aqui, ó. Aqui no Baile do Patrese. Quero te dizer te amo. E esse amor foi tudo que eu te dei. Yeah. O Pivetinho também. O Pivetinho da NET. Aquela noite que eu te vi por o Marlon também, da pastelaria. O Marlon. Vai encerrar esse pastel, é? Me segura, moleque doido! Daniel das Fronteiras! E aí, Daniel? E o quê? R.A. Boutique! R.A. Boutique! É do Kigondi na parada! Do empresário Anderson! Vamos pra cima, pra cima, pra cima, não para! É marcante que tu quer? Então bora! Na manha! Patrese, Patrese, o top DJ do Pará, vai meu top do Pará. O baile do Patrese, o baile do Patrese. Te quis, mas você não ligou pros meus sentimentos. E o quê? Fiquei em busca de... Faz o caqueado, vai de pra te esquecer, encontrei minha felicidade. Renatinho, e agora? Agora a TF! Você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem amar. Eu te amo, te desejo. Me arrependi. E em nome também, TJ Esportes! TJ Esportes! TJ Esportes, meu irmão! Do Fortíssimo! Tudo de... Fechado com o baile do Batreze! O homem do grupo Las Vegas! Bora tu, bora tu! Banda Gênesis e Red... É TJ Esportes, meu irmão! O caqueado, mais uma no baile. O Paulo Cachabaixa da Peneira. O Ranão Fernandes. Desde quando vi a Paulo Oliveira chegar. Aqui, garoto. Como é que é? Foi logo querendo você pra mim. Galera do camarote também, minha GDS por aqui, ó. Um abraço! Não adianta mais me enganar. Tudo na manha, bora lá! A brincadeira vai parar. Bora, Crícia! Bora, Isadora! Vamos essa! Só um pouquinho de você. Aqui. É o que eu te peço. É o que eu te peço. E o DJ? DJ Patrese. É tudo aquilo que eu sempre imaginei. E com o valsom tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você comigo? Então toca, toca, toca pra mim. Toca pra mim. Crocodilo. daquele jeito na manhã. Pra se ligar no bagulho, meu irmão. O Maico japonês, equipe Whisky, detonando muito Whisky. Olha o Marlon Beach com a mãozinha pra cima. Tá todo mundo doido. O quê? Procurava por alguém. Os mal falados também. Aí, mal falados. Gigante. Você não quer. Estão aqui, ó. Aqui. E medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. O David também. Cara do coqueiro. Esse bicho é muita onda, esse David aí. Ó, camaradinha. Você tá no baile, você tá no croco, meu irmão. Como é que é? Um abraço meu, Dick da GDS. Aí, Dick. E aí, poder do chupo, tu morde. Os dois sempre, né? Desgraçado. Vira! E aí, Lurian? Homem do Mauro Son. Quem é Mauro? Esse vai pro Mauro. Me segura então. És o seu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tem outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. E o quê? Vai bailando e a gente detonando as marcantes. Sei que vou sentir o sofrimento do passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida. Lá vem as marcantes de verdade. E o quê? E o quê? Agora, agora, agora vem! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Junicel também, homem do celular das cabanagens, aqui com a gente. É o Sul, é? Tá sempre amar. Tá falando inglês também, diga só. É o Sul, Sul! Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale a pena. você? Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Calma, calma, desgraçada. Lembro que você me falava que era amor para sempre. Vai dançando. Sonho. Quem gosta é o japonês do uísque. Olha o Marlon Beach, vai! Meu sonho é ter você. Motora Eduardo, meu... é o motora malucão. Segura! Mas não vai te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho. Sonho de viver com você, ser sempre real. Nós tão longe, se me acordar, nós tão longe. Por ti eu vou ao limite, conquistar pra viver só pra mim. Acima da manha. Meu diário, o tempo não quer passar. Patrese. A dor. Patrese. DJ Patrese. Tudo na moral. Não consigo mais. Renatinho, do jeito que tu gosta. Sofrendo muito por você. Essa desgraçada já tá sofrendo, mano. Que nunca mais vou conseguir. Isso é o mestre. Salão, olha o caqueado, ó. Vai virando tudo. Pedazinho, se conhece. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que muito sofre pra ter você. E o quê? Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar. E aí, Naná? E aí, Naná? Fala, Naná! O homem do Arunê! Segura! Aquece meu coração. Fala, ô, Coté! Não me deixa nessa solidão. Gosto da sequência, né? E acende o fogo dessa paixão. Amanhã, alô. Quero te amar, conforta essa emoção. Ah, vai o caqueado, caqueado, caqueado. Vai bailando, vai dançando, vai bailando, vai dançando. E toma na batida, na batida, na batida, na batida. Um, dois, três. Bora pra cima, não para, não para. Adivinha! E a menina? A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor. Meu calor, vou dar todinho pra ela. empresário Eric. Essa capraia na parada. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. O Gago Pedro, o arroz também, Vivetinho. Vivetinho da Nes. O Laércio do Crocodilo. A Crocomassa, meu irmão. A Dick GDS. O meu calor. Manda todinho pra ela, pra ela, pra ela, pra ela. Então vem, vem, mulher. Minha GDS aqui, ó. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Quem gosta da sequência é o Pudim. Está cansada de saber. O que é que ele fala pra ela? Que eu te amo, que eu te amo. E agora? É tão grande minha paixão. Pra cima! Não me canso de falar. E o quê? Que eu te quero. Que eu te quero. Baby, baby. Juro, te amo demais. E o quê? E o quê? Hoje até sou capaz de deixar tudo. Põe o caqueado! Caqueado, caqueado, caqueado, vai! Pensa numa música top essa aqui, pai! E o Naná sabe disso. Na manha! Olha o som, olha o som! Tropical, manchete de jornal. E na porra lado do gingado, vem Fabrício! Pra cima, moleque! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E o quê? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E vai, e vai! E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem. E vem, e vai! Fora! Recorda! Então, que passa, eu fico louco por ti. Juro nas carnes também! Fechado com o baile do Batreze! É a parceria que deu certo! Empresário Natinho! Aí, Natinho! E o gerente Fabrício! É Juro nas carnes! O açougue número 1 do bairro do Juru! Tamo junto, vai! Os mal falados pra cima! Sobe aqui, pai! Vamos fazer um vídeo! Fugir, tá fugindo. Pegou bem, não me diga, não. Eu amo, vem pra mim. Agora! Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga, não. Eu amo, vem pra mim. É uma do rabo da outra! Alô, paulista, alô, japonês! Se liga, olha o japa ali, só de boa. E o quê? Eu tenho medo desse sonho acabar. E aí, Paulo Cachabaixo? Meu parceiro Paulo Cachabaixo. Sempre fechado com o baile do Batré. Do Caribinho, papai. Aqui no baile do Patrese. Mulher, deixa eu te amar. Não me faça sofrer. O baile do Patrese. Eu nasci pra você. Do seu amor eu preciso para viver. Deixa eu te amar. O sonho não pode. Tem declaração de amor e tudo. Alô, Rafaela. O Denilson é na tua fita, papai. Ainda ao vivo no CD, no cru. Ou vai ou não vai, é hoje. É, Rafael, toma conta do coração dele. Ele tá carente. É amor. Pode parar com isso. Deixa no meu beijo. Me envolver. Como é que é? Deixa eu te amar. Deixa eu te amar, então vem mais uma! E dia do, é domingo, dia 2 de dezembro, organização dos mal falados, os aliados também, e o som do rei nuclear. Vamos nessa, mal falado! Sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Meu parceiro David também. E o Lourinho, galera do coqueiro. Aqui no baile, aqui no gigante, aqui no croco. Aí, David! Aí, Lourinho! Bora! E uma maneira de te ter. Oh, oh, oh, o Puguinho, é Puguinho. Oh, oh, oh, oh, de te ter. E o quê? Me apaixonei. Rainão Fernandes! O Eric Lira! Nunca mais te encontrei. Passou mal, hein? Sou infeliz, vou embora, amor. Me deixa só, eu nunca vou mais. Tá representando a família doideira. E onde eu vá, Paulo Fontelli. Conhece. pode crer. E nas tempestades me acalmar. E és um sonho de prazer. Show! Bora, Vitor Bob, pra cima, moleque! Quando você passou, você comanda. Me deixou muito feliz. Não pude imaginar que iria. E aí, Potter? Voltar. Pra cima, vai! Algo diferente eu senti. Olha a Andréia por ali também, cabelo de fogo. Bora, Andréia, beijão pra você, mulher. Que querias me tocar. Escute meu grande. Cara, é que de boné e tudo, meu moleque. Bora, cara, aqui! Quando vi você me olhar, é tão difícil contra o Gigi. Essa vontade. As venenosas também do Cirel. Tudo aqui, ó. Me fazer feliz, será que mente o teu olhar? E vira, vira, vira, vira, vira, vira. Foi na fita! Bagulho doido! Bora, Renatinho da TF! Vamos lá, garoto! Segura! Preciso de um tempo pra pensar. Mas eu não quero nem te perdoar. Não consigo, mas foi você quem quis assim. Quero você, és meu calor. Quero te ter, meu beija-flor. És minha vida, meu amor. Oh, oh, oh. Quero você, és meu calor. Quero te ter, meu beija-flor. Aqui no Baile do Patrese. É o Baile do Patrese. Pra cima! Você, você! Você se foi e não pensou em mim. Nem um adeus sequer. Você deixou. Fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu superei. Virei a página, não sofro mais por ti. Música, hein? Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem recorda, recorda. Eu te amei. Para Helder! Primeiro amor não faz sofrer. É só ternura. Deixa apaixonar. Use prazer. Hoje eu sei, amo demais. Encontrei meu amor. Encontrou teu anjo bom. Quer me come de carinhos e me faz feliz. Agora eu acredito no amor e o que eu senti por ti. Meu parceiro Leonan dos Humildes. Meus humildes aqui presentes com a gente. Aí, Leonan! Banda AR15. Agora vem um sorriso, Leonan. Leonan, dois humildes. Tá comigo, garoto! Quando demora, mas vem no 12, mano. A primeira vez que parceiro Glauber e também é o Laércio que tá ali, né? Programar. Aí, Laércio, você é considerado, pai. Você tem moral. Aí, diga, desce também comigo. Tá todo mundo aqui. Viver aqui sem teu amor. E o quê? Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te. Ser é marcante, amor. Volte pra mim, numa da nave esconde. Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Meu grande amor. Renatinho da TF, moleque doido, doido, doido, doido. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga por que você partiu na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas uma a uma, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito. Meu parceiro Juninho também, Natália Lixe e o Loro da Cabanagem. Cara, comigo aqui, ó. Como é que é? Olha o Kevin, a citação. O Diego da Bedeira. O Alaô acontece. E o Julião também. Aí, quer ver? É nós, moleque doido! Se quer ver, camarada, meu irmão. Como é que é? Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Não vá, não vá, não vá, vai. Coração tá... Então toma na batida! O Paulo Caixa Baixa, a Cris também e a Monique. Beijão pra vocês, meninas. E aí, Paulo, abraço você, garoto. Meu amor é teu, teu amor é meu. Pra lá, desgraçado. Teu, meu coração. O amor é teu, o teu amor é meu. Amei! Teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. Vira. Banda. Machu! O batidão mais forte do que nunca. Olha o céu, olha o céu. Gosta dessa aqui, ó? É meu produtor oficial, Felipe Lopes. Homem apaixonado do crocodilo. O meu pensamento. E segura, Renatinho. Acordada, quantos minutos? Se ligar. Pra dizer que o teu sorriso ilumina o meu mundo. Essa música é linda mesmo, ó. Impossível te escrever. Vou cantar pra você. Aí tá, e você, contar as estrelas, contaria. E o que? E o que? Se eu pudesse juntar areia do oceano. Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria o quanto eu te amo. Não é de outeiro, quero. Tudo na moral! Essa música aqui é boa, porra. Xoxota, vai. Eu te amo tanto. Você me enfeitiçou. Falar em Xoxota, o Vevé aparece logo. Me curtindo. O rei das gatas tops. Aqui presente com a gente, bora, Vevé. Você comanda tudo, pai. Do Super Pop. A Thay Gonçalves. A Raquel Freitas também, que tá no berço hoje. Parabéns, Raquel. Joga a mão pra cima. E o Vitor Pop tá comandando mais que o Vevé hoje. Bora, Vitor! Homem do Pop! Faz o X. Cuidado com o Felipe, já sabe. Faz o X com uma equipe xoxota. Todo mundo tá feliz. Faz o S. Faz o X de xoxota. Então bora! Vem no amor, vem, vem, vem. Meu amor, sei que não. O japonês do uísque, o Maico do uísque, o empresário Marlon também do Bastião e o Marlon Beach, tudo junto aí. É Marlon. Nossa história de amor até parece novela. E o que, e o que? Ando sozinha, tentando esconder. E aí, Clícia? Saudade. A Isadora. Só me faz lembrar você. E a Ju. Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro. O Diego da Pedreira, esse manzinho também. E o Kevin também, estotação. Tudo aqui. Bora, Diego. É nóis, meu irmão. E nossos lábios vermelhos. Eu jamais vou esquecer. Diego da Pedreira. Tá na área. Moleque doido! Tamo junto! Eu vi você, assim é bom. Tô carente precisando mais um pouco do teu colo, amor. Eu sei você, chora feito uma criança. Meu patrão Ivan da Pedreira também. Comandando as meninas, né, de caçada? Olha o Vevé, dando todo o toque. Do batida. No bonde, no bonde, no bonde, bonde, no bonde, no bonde, bonde, no bonde, no bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde. Um, dois, três, bate no bonde. Brasília! Vem amor, vem ver a noite especial que eu te dou. Eu fiz Vevé. Técnico Júnior, Douro Negro, a Pitinha Priscila. Galera de Coraci, esse Vevé é muita onda, moleque. É doida, é. Ele não deixa nem o cara me quiçar esse desgraçado. Então mora pra cima! Eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Recorda! Do Melody, Valbinho dos Teclados. Já é madrugada e estou aqui pensando em ti sem dormir. Meu coração a pedir que você volte pra mim. E o quê? Um desespero sem pensar. Vou te ligar. Alô, alô. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa na batida. filmar aí, desgraçado. Manda. Dia 9 de dezembro é o Bima aniversário. Que 9 de dezembro é o Bingo dos Humildes. Bingo dos Humildes tá chegando e o bagulho vai ser doido, Leonan. Prepara aí, papai, o Bingo dos Humildes. Patrese, Gordudinho, Marlon Beach, vai varar lá. A Itália quer uma serrada bacana. Dia 9 de dezembro. Aniversário não, porra. Complica tudo. Corta aí, corta aí. Vai fazer outro bacana. Tá tipo aniversário e o bingo aí, porra. Põe um fly aqui, Leonan. Eu tô achando esse fly, né? De gaçada, de clique o veneno vai te transportar. Fogue te chamando para viajar. Eu sentia nossa história, dependia de você aqui. Com ciborgue, o som do futuro fez o nosso amor surgir. Aí, Leonan, vai comigo. Toma na batida! Eu sou a Paula. É o Cocodilo! Dia 9 de dezembro, que é o bingo dos humildes, papai. Na Timbó, o bagulho vai ser doido. Galera do Crocodilo vai invadir lá. 9 de dezembro é o bingo dos humildes. Tamo junto e misturar. E o baile do Patrese vai ser doido por lá. Te liga no bagulho, Leonan! Meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. Mãozinha, o gol do Siena, é isso? Eita porra, esse Leonan tá mais louco que eu. Vamos pra cima! As flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe. Tu complica tudo, Leonan. Volta o filme, me deixa sonhar. E o quê? Vou sonhar. Até a gente acontecer. Marcante! Parceiro, moleque! Ele seu grande amor! Aqui! Então te liga, Renatinho, bora! Nem meu sonho.